Fecheiro 85, décima parte. Relações abaladas. Capítulo 42, Luar. Setembro de 1769. Ela despertou de um sono sem sonhos, com uma mão no ombro. Mexeu-se e apoiou-se num cotovelo a pestanejar. O rosto de Jamie mal podia ser visto acima do dela no escuro. O fogo diminuíra e não passava de um brilho, e no interior da cabana estava quase totalmente escuro. Provavelmente vou caçar na montanha, rapariga. Queres vir comigo? Sussurrou ele. Ela esfregou os olhos, tentando reorganizar os pensamentos desordenados pelo sono, e assentiu. Ótimo, veste-te as tuas calças. Ele levantou-se em silêncio e saiu, deixando entrar uma rajada de ar adocicado ao abrir a porta. Quando ela terminou de vestir as calças e de calçar as meias, ele regressou, movendo-se silenciosamente, apesar de carregar muita lenha. Fez um meneio de cabeça para ela e ajoelhou-se para alimentar o fogo. Ela enfiou os braços nas mangas do casaco e saiu à procura da latrina. O mundo no exterior estava escuro e parecia a paisagem de um sonho. Não fosse o frio, ela pensaria que ainda dormia. As estrelas brilhavam muito, mas pareciam mais baixas, como se pudessem cair do céu a qualquer momento e serem extintas, emitindo um chiado nas árvores úmidas pela neblina nos espinhaços mais além. Que horas eram? Questionou-se ela, estremecendo ao sentir a madeira úmida nas coxas aquecidas. Algures, na madrugada. Certamente ainda faltava muito para o amanhecer. Tudo estava em silêncio. Nenhum inseto zumbia no jardim da mãe e não se ouvia nenhum retulhar, nem mesmo na plantação de milho. Quando ela abriu a porta da cabana, o ar do interior parecia quase palpável. O fumo forte, a comida seca e o cheiro de corpos adormecidos. Em contraste, o ar do exterior era adocicado, mas fino. Ela não parava de respirar fundo para conseguir ar suficiente. Ele estava pronto. Tinha um saco de couro amarrado ao cinto, com um machado e um chifre cheio de pólvora. Um saco de lona grande ao ombro. Ela não entrou, mas permaneceu na porta a observar, enquanto ele se inclinava rapidamente e beijava a sua mãe na cama. Ele sabia que ela estava ali, claro, e não passou de um beijo leve na testa. Mas ela sentiu-se uma intrusa, uma voyeur, ainda mais quando a mão comprida e pálida de Claire saiu dos cobertores e tocou-lhe no rosto, com uma delicadeza que derreteu o coração de Brianna. Claire murmurou algo, mas Brianna não ouviu. Ela virou-se rapidamente, o rosto quente, apesar do ar frio, e estava de pé à beira da clareira quando ele saiu. Ele fechou a porta, esperando pelo clank por dentro. Estava armado, uma arma de cano longo, que parecia tão comprida como ela. Não disse nada, mas sorriu-lhe e meneou a cabeça para a mata. Ela seguiu-o, acompanhando-o facilmente, quando ele tomou por um atalho no meio de arbustos de abeto e castanheiros. Com os pés, ele tirava o orvalho da erva e deixava uma marca escura pelos tufos com gotas prateadas. O atalho seguia para lá e para cá, quase sempre direito durante algum tempo, e depois começou a subir. Ela sentiu mais a mudança do que a viu. Ainda estava muito escuro, mas de repente o silêncio desapareceu. No instante seguinte, um pássaro começou a cantar perto dali. Nessa altura, a encosta ficou viva, com cantos de pássaros, gorjeios e assobios. Havia ali uma sensação de movimento, de bater de asas e raspadelas no meio dos sons. Ele parou para ouvir. Ela também estacou, olhando para ele. A luz tinha mudado tão lentamente que ela mal se tinha dado conta. Os seus olhos adaptaram-se ao escuro e ela conseguiu ver facilmente sob a luz das estrelas e só percebeu a mudança da luz do dia quando desviou os olhos do chão e viu o tom vívido do cabelo do pai. Ele tinha alimentos na bolsa. Sentaram-se num tronco e dividiram maçãs e pães. Depois ela bebeu água que escorria de uma saliência, enchendo as mãos com o líquido frio e cristalino. Olhando para trás, não conseguiu ver qualquer sinal da pequena colónia. As casas e os campos tinham desaparecido, como se a montanha tivesse unido as suas florestas em silêncio, engolindo tudo. Ela limpou as mãos nas abas do casaco, sentindo a castanha da Índia no bolso. Não havia castanheiros nestes montes. Era uma árvore inglesa, plantada por algum expatriado, na esperança de criar uma lembrança de casa, um elo vivo a outra vida. Ela envolveu a castanha com a mão por um momento, tentando imaginar se os seus elos se tinham desfeito para sempre. E depois largou-a e virou-se para seguir o pai pelo monte acima. No início, o seu coração batera forte e os músculos das coxas arderam com o esforço de subir, com o qual não estava habituada. Mas depois o seu corpo encontrou o ritmo do terreno. Com a claridade, ela deixou de tropeçar. Quando chegaram ao topo de um monte íngreme, ela caminhava tão suavemente pelas folhas esponjosas que imaginou que poderia flutuar no céu, que parecia muito próximo, afastado da terra. Por um momento ela desejou poder fazer isso, mas os elos ainda eram mantidos na corrente que prendia à terra. A sua mãe, o seu pai, Lizzie e Rogers. O sol da manhã estava a nascer. Uma grande bola flamejante por cima das montanhas. Ela teve de fechar os olhos por um momento para não ficar cega. Ali estava o local onde ele queria levá-la. À base de uma escarpa alta, parte da rocha tinha soltado e caído, inundada pelo musgo e pelo líquen, com árvores jovens a surgir das fissuras da rocha. Ele inclinou a cabeça, fazendo um gesto para que ela o seguisse. Havia uma maneira de passar pelas rochas enormes, difícil de ver, mas que existia. Jamie percebeu que ela hesitava e olhou para ela. Ela sorriu e apontou com a mão para a rocha. Um pedaço enorme de calcário tinha caído e se dividido em dois. E ele permanecia entre os pedaços. Está tudo bem, disse ele delicadamente. Acabei de me lembrar. Aquilo fizera-o lembrar-se e arrepiara-lhe os pelos dos braços. Teve de parar e observar enquanto ela passava, só para se certificar que o fazia em segurança. Mas correu tudo bem. Ela conseguiu passar cuidadosamente e juntar-se a ele. Ele sentiu necessidade de tocar-lhe, só para ter a certeza. Estendeu uma mão e sentiu-se animado com a firmeza dos seus dedos nos dela. Ele havia avaliado bem. O sol aparecia por cima do espinhaço, mais distante, quando eles chegaram ao espaço aberto no topo do monte. Abaixo de onde estavam, espinhaços e vales espalhavam-se, cheios de neblina, a ponto de parecer que o fumo subia das depressões. Da montanha do outro lado, a queda de água descia num arco por uma coluna fina e branca, caindo na neblina. Aqui, disse ele, parando num local onde as rochas se espalhavam, cercadas pela erva densa. Vamos descansar um bocadinho. Por mais frias que fossem as manhãs, a subida aquecera-o. Ele sentou-se numa rocha plana, com as pernas estendidas, para deixar o ar subir por baixo do seu quilt, e tirou o tartan dos ombros. Aqui parece tudo diferente, disse ela, afastando uma madeixa de cabelo ruivo, cujas chamas o aqueciam mais do que o sol. Ela olhou para ele a sorrir. Sabe a que me refiro? Fui de Inverness a Lallybroch. Passei por Great Glen e foi muito selvagem. Ela estremeceu ligeiramente ao lembrar-se. Mas não foi nem um pouco parecido com isto. Não, disse ele. Sabia exatamente ao que ela se referia. Os vales e os lagos eram ermos de um modo que aquelas florestas ali e as águas correntes não eram. Eu acho, começou ele, e depois parou. Considerá-lo-ia ela estúpido? Mas ela olhava para ele à espera que falasse. Os espíritos que vivem lá, disse ele um pouco estranhamente, são velhos. E veem homens há milhares e milhares de anos. Conhecem-nos bem, não se inibem a mostrar-se. Os que vivem aqui, e ele pousou uma mão no tronco de uma nogueira que se erguia por 3 metros acima deles, cuja circunferência tinha mais de 9 metros, estes nunca antes viram pessoas como nós. Ela assentiu, nem um pouco surpreendida. Mas têm curiosidade, não têm? Alguns deles? Perguntou ela. E atirou a cabeça para trás para olhar para dentro da espiral estonteante de galhos por cima de onde estava. Não sente que nos observam? De vez em quando? De vez em quando. Ele sentou-se na rocha ao lado dela e observou a luz a espalhar-se sobre o topo da montanha, iluminando as quedas de água distantes, como os gravetos são iluminados pelo fogo, enchendo a névoa com um brilho de pérolas, desaparecendo logo de seguida. Juntos, eles viram a encosta da montanha aparecer à luz do dia. E ele disse algo muito baixinho ao espírito daquele lugar, em agradecimento. Se não soubesse gaélico, ainda assim entenderia o sentido. Ela esticou as pernas compridas, sentindo o cheiro da manhã. Não se importou, pois não? A voz dela era suave e mantinha os olhos no vale lá embaixo, tendo cuidado de não olhar para ele. De viver na caverna, perto de Broch Morda. Não, disse ele. O sol aquecia-lhe o peito e o rosto e dava-lhe uma sensação de paz. Não, não me importei. Só de ouvir falar sobre isso, pensei que deveria ter sido terrível. Frio, sujo e solitário é o que quer dizer. Ela olhou para ele naquele momento e o céu da manhã apareceu nos seus olhos. Foi, disse ele, e sorriu ligeiramente. Ian, o tio Ian, levou-me até lá para me mostrar. Ah, levou? Não é tão mau no verão, quando a luz é mais constante. Não, mas mesmo quando estava... Ela hesitou. Não, não me importei. Ele fechou os olhos e deixou o sol aquecer-lhe as pálpebras. Ao início, ele pensara que a solidão o mataria, mas assim que percebeu que isso não aconteceria, passou a valorizar a solidão na encosta da montanha. Conseguia ver o sol forte, apesar de os olhos estarem fechados, uma grande bola vermelha flamejante nas bordas. Seria assim que Jocasta o via, com os olhos cegos? Ela permaneceu em silêncio durante muito tempo, assim como ele, satisfeita por ouvir. Havia passarinhos no abeto ali perto, pendurados nos galhos de cabeça para baixo, caçando os insetos que comiam e conversando entre eles a respeito do que encontravam. Roger, disse ela de repente, e o coração dele foi assaltado por uma onda de ciúmes, ainda mais dolorosa por ser inesperada. Não podia ele tê-la só para si, ainda que fosse só por pouco tempo? Abriu os olhos e fez o melhor que pôde, por parecer interessado. Tentei dizer-lhe uma vez sobre estar sozinha. Pensei que talvez não fosse mal assim. Ela suspirou, as sobrancelhas franzidas. Acho que ele não percebeu. Ele pigarreou. Pensei... Ela hesitou, olhando para ele, e depois desviou o olhar. Pensei que talvez fosse o motivo pelo qual... você e a mamã... A pele dela era muito clara, a ponto de ele conseguir ver o sangue acumular-se sob ela. Brianna respirou fundo, com as mãos apoiadas na rocha. Ela também é assim. Não se importa de ficar sozinha. Jamie olhou para ela, querendo muito saber porque é que ela tinha dito aquilo. Como é que tinha sido a vida de Claire nos anos em que viveram separados, para ela saber disso? Era assim. Claire conhecia o sabor da solidão. Era fria como a água da fonte e nem todos conseguiam bebê-la. Para alguns, ela não refrescava, mas gelava mortalmente. Mas ela tinha vivido diariamente com o marido. Como é que ela tinha bebido profundamente da solidão para saber? Talvez Brianna pudesse dizer-lhe, mas ele não perguntaria. O último nome que ele pretendia ouvir naquele lugar era o de Frank Randall. Em vez disso, ele tossiu. Bem, talvez seja verdade, concordou ele cautelosamente. Já vi mulheres e também homens, às vezes, que não suportam o som dos próprios pensamentos e talvez não sejam a companhia adequada para aqueles que suportam. Não, disse ela pensativa, talvez não sejam. A pontada de ciúmes diminuiu. Então ela tinha dúvidas acerca do tal Wakefield, não era? Ela tinha contado tudo a Claire e a Jamie sobre a pesquisa, sobre a nota que divulgava a morte, a viagem a partir da Escócia, a visita a Lallybroch, maldita Leary, e a respeito do tal Wakefield que viera atrás dela. Nesse aspecto ela não tinha contado tudo, pensou ele. Mas tudo bem, porque ele também não queria ouvir. Importava-se menos com a ideia de uma morte distante por fogo do que pela interrupção mais iminente do seu idílio com a filha que nunca vira. Ele fletiu os joelhos e permaneceu sentado em silêncio. Por mais que quisesse retomar a sensação de tranquilidade, não conseguia esquecer Randall. Ele tinha vencido. Claire era dele. Assim como esta criança gloriosa, esta jovem, corrigiu-se, olhando para ela. Mas Randall tivera-as durante 20 anos. Não havia dúvidas de que as tinha marcado. Mas que marca era essa? Olhe, a mão de Brianna apertou-lhe o braço quando ela lhe pediu atenção. Ele acompanhou o seu olhar e viu-as, duas corças, sob a sombra das árvores, a menos 6 metros. Ele não se mexeu, mas respirou em silêncio. Sentiu Brianna a seu lado, encantada e também paralisada. As corças viram-nos, cabeças delicadas, erguidas, escuras, narinas úmidas, abrindo-se para sentir os cheiros. Mas ao fim de um momento, uma corça afastou-se com passos nervosos e rápidos, deixando manchas na erva molhada pelo orvalho. A outra acompanhou-a, atenta. E elas comeram os tufos de ervas entre as rochas, virando-se de vez em quando para levantar a cabeça e lançar um olhar tranquilo para as criaturas inofensivas na rocha. Ele não conseguia ficar a menos de 2 quilómetros de um veado vermelho escocês sem que este sentisse o seu cheiro. Esses animais conheciam muito bem o homem. Ele observou as corças a pastar com a inocência selvagem e sentiu a bênção do sol na cabeça. Aquilo era um novo lugar e ele estava satisfeito por estar sozinho com a filha.